Por que as pessoas dizem que o amor é cego? Querida Julie, não se deixe perturbar pelos comentários que ouviu no piquenique no dia da independência. Não é de surpreender que seus colegas de trabalho não entendam o motivo de você se apaixonar por Michael. Tenha em mente que a pessoa que vê pode julgar aquilo que vê, mas aquele que não vê é por sua própria conta cego. Você percebe a bondade e a beleza de Michael, eles não. Confie no que você vê e não na cegueira alheia. As pessoas só conseguem perceber os fatos neutros a respeito de Michael, sua altura, a cor de seus olhos, a forma como ele ri e os tipos de atividades que o interessam. Isso todos podem ver. Mas você pode ver mais, inclusive a nobreza e a bondade do seu marido. Como disse em minha última carta, mesmo os fatos neutros de que se compõe a existência de Michael são os mais completos aos seus olhos de esposa, pois você sabe de coisas a respeito dele que a mera aparência física não denuncia. Para saber o mesmo que você, as pessoas precisariam perguntar onde e quando ele nasceu, se tem irmãos ou irmãs, quem são seu pai e sua mãe. Quanto mais alguém se aproximar dele, mais informações saberá. Porém, terá de ser um amigo muito próximo, em quem Michael tenha total confiança, a ponto de revelar a sua vida privada, suas desilusões, suas alegrias, esperanças, feridas, seu eu interior. Tudo isso pertence à esfera íntima da vida de Michael, que inclui as dimensões espiritual, psicológica e mesmo física de seu ser. São coisas tão profundamente pessoais que não podem ser reveladas aos olhos de estranhos. São privadas por natureza e serão reveladas apenas em um ambiente de amor, onde sejam tratadas com respeito e reverência. Quanto mais nos aproximamos de outra pessoa e passamos a confiar nela, mais desejamos conhecê-la, penetrar seu ser mais íntimo e permiti-la nos conhecer também. Quando você se apaixonou por Michael, pôde vê-lo como ele realmente é. A face que ele costuma esconder dos outros por pertencer à sua esfera íntima. E por ele não desejar se expor diante de pessoas que não lhe tenham reverência e amor. É correto nos protegermos de olhares indiscretos e indiferentes, assim como é correto nos revelarmos à pessoa que amamos e em quem confiamos. Isso está acontecendo entre você e Michael. Hoje, você o conhece melhor do que qualquer outra pessoa, pois ele, confiando em você, se revelou de maneiras como jamais fizera antes com alguém. Essa entrega mútua é o ideal do casamento e o motivo pelo qual seu amor por Michael não é cego. Muito pelo contrário, baseia-se no fato de conhecê-lo mais profundamente e de ter uma visão mais nítida do que qualquer outro. Apenas quem ama vê. E aqueles que veem com mais clareza amam mais intensamente. A visão privilegiada que você tem de Michael lhe permite amá-lo com um amor profundo. Confie nesse amor e o alimente. Ele será para você uma fonte de incontáveis alegrias. Com carinho, Lily.